Atenção, pelotão! O que vocês estão ouvindo? O Velho Senhor! Dua Lipa. Oi, tudo bem? Começa agora mais uma produção do grupo O Berro do Elipa. Eu sou Maria Eduarda Colognese e na tarde do dia 18 de outubro, nós recebemos a visita do diretor de fotografia, Lúcio Codato. Ele nos presenteou com uma longa conversa sobre cinema, fotografia e suas experiências pessoais. Além disso, ele acenou com uma possibilidade de nos guiar na produção audiovisual. Escute a nossa conversa. Cada música tem um significado muito forte nas letras. Não é só cantado só. Eu acho que é importante vocês desenvolverem esse lado da escrita numa linguagem próxima de vocês. Eu acho que vocês ainda vão ouvir falar no educador que o Bozo está querendo tirar da história do Brasil. Chama-se Paulo Freire. Ele, no Nordeste, ele começou educando os lavradores usando as palavras, os instrumentos que os lavradores conheciam. Então, como se escreve enxada? Para que serve enxada? Foi desenvolvendo assim. E eu acho que é a mesma coisa em vocês. O problema que vocês têm é muito semelhante ao que esse DVD dos 100% Favela coloca na comunidade de vocês, os problemas todos. E eu acho que, a partir daí, acho que vale a pena desenvolver o trabalho de vocês. Bom, daí, voltando ao cinema, o que é o diretor de fotografia? É o cara que tem a câmera, cuida da câmera, tem um assistente de câmera que cuida da câmera, tem um eletricista que faz a parte da iluminação. Depende da equipe, tem mais eletricistas. Tem um eletricista-chefe, tem um maquinista, que empurra o carrinho, que sobe a grua, monta a plataforma. Essa é mais ou menos uma parte da minha equipe. E depois eu coordeno debaixo da minha área. Trabalham também junto o departamento de arte, que é a cenografia. Depois vem o pessoal do figurino, que cuida dos figurinos. Tem o maquiador, o cabeleireiro, que cuidam, obviamente, sobre supervisão do diretor de arte. E hoje, com o digital, está se mudando algumas coisas. Então, antigamente era película. Acabava de filmar, o cara colocava a mão num saco preto, tirava o filme dentro do chassi da câmera e mandava para o laboratório. Hoje são cartões, né? Não se usa mais filme, é cartão. Então, existem uns caras especializados em informática que pegam o cartão e transformam em imagem. Porque no cartão, sistema binário, é 0101, tudo é 01. Não aparece imagem nenhuma. Você tem que colocar no computador, revelar e copiar para que você enxergue isso. Essa função é muito importante hoje. É o cara que não pode errar, né? Se ele erra no computador, você pode perder a imagem. Tá? E tem que salvar direitinho. E as grandes produções nos Estados Unidos, por exemplo, o HD, onde você armazena, vocês armazenam no HD, né? Sim. É isso? Não é? Não é? O HD tem um disco que gira lá dentro. Por isso que esquenta. E tudo que gira precisa de óleo, precisa de energia, né? E pode engripar. Então, o HD não é aceito para armazenar as coisas. Ainda é fita que os bancos usam. Banco não vai perder a informação de você, né? Se você está devendo ou não, ele... ele guarda direitinho. Então, são uma espécie de fita cassete que chama-se LTO. Nesses arquivos, os arquivos todos, porque não existe imagem, não é fita de imagem, tá? É fita de arquivo de dados. Essa é uma função importante. E importante também é o cara que vai manipular a imagem para você. Você, na tua imagem, você não manipulou nada, né? É puro, né? Aquela imagem é pura. Mas você pode mexer no branco, você pode mexer no vermelho, você pode mexer, né? Entendeu? Isso daí é uma função que hoje é muito valiosa. Chama colorista. É o cara que... A imagem vem no formato de dados, e você decodificando, você vai levar isso, a cor vermelha que você quer, se você quer uma cor um pouco menos vermelha, se aquele branco que você tinha estava muito branco, você quer rebaixar um pouquinho o branco para que a toalha da mesa apareça melhor do que o branco. Esse tipo de coisa é uma coisa chamada colorista, que é muito importante. Vocês assistem filmes ou mais vídeos? Filmes. Filmes na televisão? Não, no celular. No celular? Tá. Eu acho que agora com o Netflix... mas tem bastante coisa de... Acho que filme aumentou também por conta disso. Eu assisto mais vídeo no YouTube. Eu também. É. Assisto mais. Tá. Não, mas acho que é importante porque, por exemplo, a novela novela era gravada com 7 câmeras. Uma novela normal usava 7 câmeras. Cada cena. Todas as cenas. 7 câmeras. Normalmente 7 câmeras. Porque os atores têm problema de tempo, né? E a maioria é meio estrelinha. Então, ele fala, tem 3 horas para gravar isso e tem que gravar em 3 horas. E nem sempre com uma câmera só alcança gravar dentro de 3 horas. Então, usava 7 horas, 7 câmeras. Com a chegada do Netflix, a qualidade da fotografia mudou muito. Mudou muito. Porque para ter uma boa iluminação, só existe luz correta num ponto. Tá certo? Se eu te colocar... É que essa luz é geral, né? Essa chama luz geral. Mas, por exemplo, se você coloca perto da janela, se você coloca contra a janela, você vai ficar um pouco mais escura, né? Se você colocar a favor da janela, você vai ficar meio chapadão. A gente chama de chapado. Luz. Se você coloca de lado, já tem um volume. O que que a luz vai fazer? Vai dar textura na tua pele, vai saber se a entradinha é mais funda ou menos funda. Quem tem o olho mais fundo, a luz de cima cria olheira, né? Por exemplo... Levanta um pouquinho a cabeça. Olha, eu vou tirar sua foto assim, amor. Né? Levanta um pouquinho só. É isso, aí. Né? Tira um pouquinho dessa... você tem um pouquinho de olho um pouco mais fundo, né? Uhum. Ela não. Ela. Olha! Né? Andressa, só cuidado, assim, cuidado que tem a papa, né? É, então! Nós temos um problema, porque de cima para baixo é ruim, de baixo para cima é ruim. Normalmente, na altura do olho, é a melhor altura para enquadrar. Porque se for de baixo, pode ter a papa e pode ter o buraco do nariz, que é meio feio, né? Então, a gente vai brincar um pouco sobre isso também. Então, uma equipe de cinema Fora isso, vai ter gente que vai ter que escrever, vai ter gente para produzir, tá certo? A minha equipe é de filmagem. Tem gente de produção, que vai produzir transporte, vai produzir alimentação, vai produzir, no caso de ter que viajar, hospedagem, né? Quantas pessoas tem, em média, numa equipe para fazer um filme? Longa-metragem. Equipe mínima é 30 pessoas, mais ou menos. Mínima. A menor equipe hoje em dia. E deixa eu te perguntar duas coisas de uma vez, assim. A primeira é, quando a gente vai falar de texto, por exemplo, no jornalismo, tô enfiando minha colher enferrujada, tô mexendo na sua gaveta, mas vamos lá. Quando a gente vai falar de texto, de jornalismo, a internet, ela transformou o mercado do jornalismo, né? Então, a gente tem hoje... todo mundo escreve. Nem todo mundo. Nem todo mundo. Foi lá, né? Assim, virou. Todo mundo é produtor de conteúdo. Todo mundo produz conteúdo, exatamente, né? É, então, a gente percebe que, assim, ficou bem, bem mais difícil, né? Na fotografia, com essa brincadeirinha aqui, vocês também percebem essa coisa de todo mundo. É fotógrafo, das pessoas não entenderem toda essa complexidade, porque assim, você mostra pra gente, né, assim, décadas de estudo pra chegar onde você chegou. Você sente essa, eu não vou falar invasão, porque, né, não sei se é isso, mas você sente isso, no sentido mais literal. Você sente isso também ou não? Em fotografia não é tão, sim, tão agressivo. Sim. Há 30 anos atrás, digamos, no Brasil existiam os 10 mais, vai? Os fotógrafos. E em publicidade, esses 10 mais cobrávamos um cachê que nem vou falar porque... Era bonito. Com a chegada do digital, facilitou muito isso. E também o que aconteceu? A criação são os roteiristas. Como essa geração ficou mais na imagem só, não cria, né? Não existe a criação. Não existe uma pesquisa. Ainda não. Não, a moça veio perguntar do ar-condicionado. Porque alguma coisa aparece na fotografia desse jeito. Mas aquilo que eu falei, precisamos escrever o que nós vamos querer e que resultado precisamos. Então, é importante a roteirização. E a gente vai conversar. Eu trabalho com um diretor há uns 40 anos, chama Silvio Tendler. É um dos documentaristas mais importantes do Brasil. Vou passar. É um pouco. Hoje é um pouco. São coisas um pouco mais difíceis para vocês entenderem, mas eu acho que vocês têm que começar a dar um saltinho um pouquinho maior. Tá? Um documentário e um filme que nós estamos fazendo, já está pronto, aliás, já, chama Alma e Moral. O que, que é a alma e moral? É de um rabino judeu, né? Rabino, obviamente, é judeu. Um livro. O livro já está na 13ª. Não sei quantas edições. Está traduzido em várias línguas. É sobre... Não é a imoralidade da alma, e sim a imoralidade do homem. Então, por exemplo, até outro dia, era proibido falar que o rabino era gay, né? O rabino gay que nós fomos entrevistar em Nova York, ele contou-nos que rabino é um pouco diferente de padre. O padre depende do Vaticano, tem um ser superior. O rabino não, o rabino cuida da comunidade. Então, por exemplo, aqui em Heliópolis, podia ter um rabino, só daqui de Heliópolis, que conhecia todos os problemas do local e conheceria provavelmente as necessidades em termos de religiosidade. O judaísmo é um pouco mais do que religião, tá? Bom, daí o rabino gay de Nova York, nós fomos entrevistá-lo, quer dizer, viajei Estados Unidos inteiro para entrevistar várias pessoas, e uma das pessoas que a gente entrevistou era um rabino, e um dia ele saiu do armário e foi contar para a comunidade dele que ele era gay. E judeus são também bastante ortodoxos, são reacionários. E uma fonte de renda do rabino, da comunidade, são os batizados, que chamam de bar mitzvah, casamentos, cerimônias, são a fonte de renda dele. Quando ele comunicou à comunidade, ele perdeu tudo. Ele ficou meio durango. Mas, ao mesmo tempo, essa notícia se espalhou e todos os gays dos Estados Unidos querem casar com ele hoje em dia. A agenda dele está lotada por 3 anos. Para você casar com ele, tem que ter 3 anos de espera. Não judeus ou os judeus gays? Não, são rabino é judeu, né? Então, não, mas o rabino, ok. As pessoas todas que vão casar com ele são todas judeus. Necessariamente judias. Para a cerimônia de judaica é... Só, tem que... tá. Porque no catolicismo, por exemplo, você tem... Na igreja católica, por exemplo, você tem eventualmente pessoas que não são da religião. Mas tenha sempre aquele... Pela cerimônia. É, sabe? Mas tem aquele batizado simbólico... Tem, né? Tá. Não existe a pureza. Tá. Dizer que no catolicismo você pode ser, não ser católico e poder casar. Sempre existe a necessidade de se batizar. É. Tá. Então, judeu é um pouco mais complicado. Daí, por exemplo, as mulheres não participam das cerimônias no judaísmo. As cerimônias acontecem no andar de baixo, em cima as mulheres ficam, tá? Ela não participa. Só que numa família de judeus, você só é considerado judeu se a mãe for judia. Por que isso? Porque ela que administra a casa, né? Porque durante a guerra, os maridos saíam. Quem tomava conta dos filhos, quem ficava com a carga toda, eram as mulheres. Por isso que a religião é matriarcado. Que quem sabia exatamente o que estava acontecendo era a mulher, né? Eu me casei ali na igreja de Santa Terezinha, no Genópolis. E ali tem um salão todo de vidro que eu não sabia. Eu só fui porque eu achei bonito o espaço. Coisas que eu faço. Eu não sabia, mas o salão é lindo, todo de lindo. E eu fui lá para ver quanto que era o aluguel do salão. E aí eu descobri que, na verdade, né, no bairro do Higienópolis, o salão é judaico, né? E aí eles falaram que, assim, eu falei, não, eu vou casar na igreja de Santa Terezinha e tal. Até poderia alugar o salão. Pode, pode. Eles liberam. Só que tem duas coisas. Você aluga o salão, mas o buffet deles, o que significa que a alimentação é kosher. A alimentação deles, exatamente. E o segundo ponto é, o buffet deles, a alimentação é deles, E a organização da festa também tem que seguir esse rito. Então, é uma sala para as mulheres e uma sala para os homens. Eu falei, não, moço, aqui a gente faz tudo misturado. Não, a gente não, gosta de tudo junto. Não, suruba falou, não, suruba não. Ela falou, não pode, é tudo separado. Falei, obrigado, moço. Hoje não. Bom, daí eu fui para São Francisco. Isso teve uma pesquisa anterior, né? A gente foi para São Francisco e teve um rabino numa comunidade que já estava ficando velhinho. Ele não tinha filho. Normalmente o filho herda essa função. Só tinha uma moça. E o pai pediu para ela virar rabina. Então foi uma das primeiras mulheres a ser rabinas no mundo, essa é de São Francisco, e além de tudo ela é gay também. Ela é lésbica. Mas o pai falou, não interessa se você é ou não é, você vai ter que seguir, levar a minha comunidade do jeito que eu vim trazendo. Então, são as transgressões que o mundo... Nesse ponto, os judeus são muito interesseiros. O que era importante para aquele pai? Que a comunidade permanecesse do jeito que ele tinha deixado. Então, a comunidade aceitou como rabina uma mulher, né? Lésbica, e a comunidade aceitou numa boa. A Igreja Católica não permite isso. Tá certo? Não. Né? Existe padre de mulher? Não. Não existe. Não, mas não existe. Não tem poder. Não existe poder. Não, é bem diferente. Bom, daí tinha uma moça que dava aula de judaísmo na escola. Mas ela já tinha tendências um pouco homossexuais. E ela falou, eu sendo professora, eu nunca assisti a cerimônia de baixo. Como vou transmitir a minha informação para os meus alunos se não participo daquela cerimônia? Sou professora de judaísmo que nunca participou da cerimônia. Mas nem para observar, para poder passar essa informação. Mas observar é uma coisa. Você ser participante, ativa, para ensinar para os alunos, é diferente. Tá certo? E como que eles... Você sabe como que eles justificam esse fato? O quê? Por que que tem que ser separado? Por que que... Não, eu nunca perguntei para o rabino. Bom, daí ela foi pesquisar nos Estados Unidos a operação de conversão. Nenhum plano de saúde permitia isso. Não tinha como pagar a operação. Daí ela pesquisou mais um pouco. Em Israel, o governo faz isso de graça, a conversão, tanto masculino quanto feminino. O que eu estou pensando é o seguinte, ok, beleza, eu nasci mulher, e aí eu não posso participar do rito, porque eu nasci mulher. Aí eu faço uma cirurgia para me tornar homem. Paga pelo Estado de Israel. Isso. E a religião me entende como homem e me aceita? Sim. Como... Uau. Por isso que Israel aceita essas... Uau. É evoluído, gente. É. Não, é muito. É muito evoluído. Por isso estou dizendo que esse livro... deve ter na internet, se vocês puderem ler, chama Alma e Moral. Vou mandar a série para vocês, assistam também. alma imoral. Newton Bonder é o rabino. É uma peça também de teatro, tem uma atriz chamada Clarice Nisquier. Ela faz durante, já está há 13 anos fazendo o mesmo espetáculo. Todo final de semana ela faz esse espetáculo. Uma vez em São Paulo, outra vez no Rio, Clarice Nisquier. Mas é só para entender que a imoralidade ou as transgressões não são da alma, são do homem, né? Tá? É mais ou menos isso que é um dos filmes que eu acabei de fazer. Outro dia fui projetar na... Como chama? Lá em São Bernardo, teve o... Não é invasão, é... Quando eles moram num... Assentamento? Não é assentamento, chama assentamento? Ocupação. Ocupação. A ocupação de São Bernardo. A gente foi lá projetar um filme que chama-se Dedo na Ferida. É um filme que a gente... Hoje depende tudo de banco, né? E o banco é que manda, né? Se você gasta 10 reais a mais no teu cartão, aquilo vira um bolo que fica difícil de pagar. É 180% ao ano. Então, vocês entenderam? Eu pego 10 reais em janeiro, não peguei mais nada, peguei 10 reais em janeiro desse ano. Se eu não pagar o ano que vem, os 10 reais que eu peguei esse ano, em janeiro do ano que vem, virou 180. Isso. Alguém já tem cartão? Não. Ainda eles não? Têm, eles têm 15 anos. Sim, mas 15 anos. Você eu tem. Só que no Itaú. Sim, você tem cartão. É cartão de crédito ou é cartão de débito? Crédito. Crédito. Não, é só você não deixar de pagar no dia do vencimento. Se deixar acumular. Quebrar. Não, vale a pena usar, mas não deixe de peça emprestado, mas não para mãe ou pai, mas não dê. É mesada que você ganha, é isso? Não? É salário mesmo, né? Ah, você trabalha? Ah, é? Quantos anos você tem? 14. E trabalha? Aonde? Uma lan house e papelaria. Ah, que legal. Então, que legal. É mais comum que parece. Legal. Sabe? Daí, por exemplo, eu fui entrevistar um coletivo. Vocês entendem o porquê que Israel e Palestina estão sempre se guerreando? Não. É porque Israel não existia pátria, não tinha terra, tá? Não tinha terra. Tinha uma pequena cidade, que se chama Jerusalém, onde se reúnem todas as religiões do mundo. E Israel, pelo dinheiro que eles possuem, foi tomando conta e expulsando os palestinos. Isso virou uma guerra e não vai ter fim tão cedo, não vai ter fim tão cedo. Mas a gente foi para Jerusalém, para Tel Aviv, que é em Israel, e que delícia de jovens que a gente encontrou lá. Era um coletivo de fotógrafos batalhando pela paz. E esse coletivo era de judeus e palestinos jovens. Dá para entender? Então, os jovens estão muito, muito preocupados com o futuro de vocês. É o que eu vou... A idade desses jovens? Eram um pouco mais velhos do que elas. Tinha 20, 20 não, mais 23, 24 anos. Já eram fotógrafos profissionais, na verdade. Mas eles, é um avanço significativo, eles fotografavam pela paz. Então, tinha alguma manifestação, eles iam, tanto faz se a manifestação era palestina ou judeus, e eles fotografavam para divulgar nos sites que a paz era possível. É muito, muito bonito isso. Imagina se isso continua em uma ou duas gerações, talvez a gente tenha uma diminuição da violência naquele território. Que legal. Não é? É como a gente traça um paralelo. Se a gente traçar um paralelo com essa geração de agora, com a questão da tolerância da orientação sexual. Sim, sim. Sim. Né? Assim, essa geração desses meninos, eles respeitam muito mais a orientação sexual do outro do que a nossa geração respeitava. Sem dúvida. Então, bom, então vamos à prática. Eu vou... O que, que é fotografia? Registrar o momento? O que? Vamos teorizar primeiro, tá? Fotografia, existe uma luz, por isso que você enxerga as pessoas, tá certo? As pessoas, todos os objetos... Você enxerga porque tem luz. No escuro você não enxerga. Mesmo à noite tem a luz do luar, porque, por isso você enxerga. Não é? Então, para poder fotografar, você precisa da luz. Tá certo? Primeira coisa é a luz. Isso passa por uma lente. No celular tem uma lente, né? Na câmera fotográfica tem uma lente. Converte aquilo em sinal eletrônico hoje em dia, que é digital. Antigamente era película, imprimida na película. Alguma vez chegou uma foto de lata na escola de vocês? Você não estava comigo no dia que o professor mostrou isso? É incrível. Eles fazem uma... teve um professor aqui na diretoria de ensino que fez na escola. Lá na escola deles não chegou a ser feito. Ele pegou uma lata de tinta, daquela pequenininha assim, pintou toda de preto, e aí fez... ele apresentou na diretoria de ensino, ele apresentou como que foi feito. É incrível, ele tira foto com a lata de tinta. Na verdade é o seguinte... Incrível. O que é a lente? Lente é a luz entra, tem um buraco, que é a lente, e tem um papel ou um filme ou um sensor atrás, tá certo? Então, a luz, nós vamos estudar um pouco a luz, né? A lente e o sensor. O sensor é o celular, pode ser uma câmera de cinema, câmera de vídeo, as câmeras de televisão toda... Não é? Então, fundamentalmente, o que é fotografia? Luz, uma lente e um sensor. Tá? Então, acho que na primeira conversa nossa vai ser sobre isso. O que é a luz? Como a gente vai trabalhar a luz? Daí vocês vão entender o que é uma grande angular, uma tele, que é a lente, né? E depois o sensor. Sabendo isso, meio caminho andado. Mas a gente consegue fazer essa da lata também? Sim, não, sim, consegue. Sim, consegue. É fácil isso. Isso. Muito legal. Agora eu nem entendi essa coisa da lata. A lata é o seguinte: é uma caixa preta, tá? Faz um furinho pequenininho com uma agulha. Ah, eu já vi uma foto assim. Sabe aquele Pinterest? Eu vi uma isso. imagem. Isso. Dessa caixa. É que vocês não assistiram provavelmente um filme de um pintor chamado Vermeer. Muitos pintores na Europa antigamente faziam um caixote desse tamanho, digamos. Tá? Faziam um furinho lá, montava o caixote na paisagem que ele queria, certo? Fazia o furinho e aqui na parede aparecia a paisagem daquele buraquinho, chamado pinhole. Vou trazer um videozinho com as aulas que a gente vai começar a brincar um pouquinho. Aquela câmera que tem as pessoas colocam assim? Isso, de pano. Atrás, é mais ou menos aquilo? É quase parecido com aquilo. É parecido com aquilo. Aquilo lá tem um vidro, ele está olhando através do vidro o que está sendo enquadrado, e na última hora de colocar, coloca um filme, imprimindo o filme. Mas o pano preto é para poder enxergar, porque se bate sol, mesmo essas câmeras, é difícil de enxergar, não é? Então, se você botar um pano preto junto com o celular, vai virar um fotógrafo de uma época. Mas não interfere em nada. Então, aquele pano preto não é o que define a qualidade não, da imagem. Não, é só para facilitar o trabalho do fotógrafo. É só para proteger o sol. Agora, essa falata, pelo que o professor falou, tem que ficar completamente imóvel, não é isso? Como? Essa da lata, quando a gente tem? Faz com a lata... Pelo tempo de exposição, se fala. É, então, porque ele falou que quando ele foi fazer isso, ele na apresentação dele, ele falou que foram várias tentativas, porque tem a questão do posicionamento da lata, que tem que ser exato, e não pode ter nenhum tipo de movimento, porque senão não sai. Eu não sei, eu, de verdade, eu achei mágico o negócio. Eu não consegui entender nada. É incrível. Tem que ter uma exposição. É. Porque você imagina que é uma lata. É que hoje. Não tem hoje... nada, não tem pilha, não tem máquina, não tem nada. É a lata pintada toda de preto. E tem uma película, um filme, na verdade. É, tem se usa um papel. Usa, né? Se usa um papel. Se usa um papel fotográfico hoje. E registra a imagem. Mas os pintores, por exemplo, desse tamanho. Desse tamanho. Só que é uma lente. Então a imagem sai de ponta-cabeça desse lado. Tá? Então eles pintavam a paisagem de ponta cabeça e depois tiravam um quadro, que era uma moldura de pano, na verdade, que eles pintavam. Porque não tinha câmera fotográfica na época. Monet não é assim. Não, não. Não, Monet é pintor. Monet é pintor. Tem um documentário na Netflix sobre ele, né? Tem. Mostra isso. Não, porque Monet é um cara que me intriga. E é curioso, porque a época que eu trabalhava no Museu do Café, a gente achou lá uns originais do Marc Ferré em vidro ainda. E eu não sabia que os negativos antigamente eram em vidro ainda, umas peças desse tamanho, né? E é incrível que a gente depois mandou digitalizar e a resolução fantástica, né? Porque você pega um celular desse, você amplia um pouco, você perde qualidade. Mas aquelas, né? É. Você amplia ao extremo e a e qualidade vai. É perfeito, perfeito. Que legal. Por exemplo, vocês podem brincar de imprimir uma camiseta, uma toalha de mesa. Vou trazer um dia uma menina que faz um trabalho maravilhoso. Ela fotografa detalhes e ela cortou o vestido de noiva da mãe e ela imprime desenhos em cima desse do vestido da mãe. Legal. É bonito, bonito. A gente vai, quando tiver uma exposição dela, a gente vai visitar. Mas é boa lembrança. Deixa eu te perguntar uma outra coisa também. No jornalismo hoje, aí só puxando um pouquinho, né, para a história do jornalismo. No jornalismo hoje, em algumas editorias, a foto dita o texto. Então, primeiro a foto. Depois, e aí o texto vai se adequar. No cinema, isso acontece também ou o diálogo é mais... É muito difícil no filme criar o texto a partir de... Só se for documentário. Documentário, por exemplo, você vai viajar e fotografa várias coisas e depois cria o texto em cima das imagens. É possível. Mas, normalmente, existe um roteiro. Eu fiz agora... um documentário. Você gosta de fotografar dança? Nunca fotografou dança. Nunca fotografou dança. Você tem aula todos os dias, né? Normal, né? E quando começa as séries? Sabe? Dia 6 de dezembro. Vai até dia 6 de dezembro. Não. Mentira, a formatura de vocês é dia 16 de dezembro. Eu acho que quem não for ficar no reforço ainda termina, acho que na segunda ou terceira semana de novembro. É. Tá louco, geralmente, gente? Geralmente é. Não. Pra quem não tem, não fica no reforço. Não, não. Mas esse ano não. A formatura não. Vai até dia 16 de dezembro. Vai ser dia 16 de dezembro. Vai até dia 26 bom, de novembro. Bom, tudo aula. Bem, tudo bem. Tudo eu bem. Acho. Você... Eu vou te arranjar uma câmera. Simples, pra começar. Eu estou organizando um festival de dança. Chama Na Dança. Só tem velho lá. Que é folgado e tem dinheiro, né? Mas você vai como convidada. É um projeto sobre dança e imigrantes. Então tem pessoal da África dançando, tem árabes dançando, tem latinos americanos dançando. São danças dessas regiões todas. E que é surpreendente. Onde que é? Lá no centro da cidade de São Paulo, na rua direita. Vai... daria para abrir lá a porta? Lógico, agora que tá. Agora ela falou que o ar-condicionado, ela falou o seguinte. O ar-condicionado daqui de dentro tá... Olha, tá geladinho aqui fora. Voltamos? Não, fica... Olha, parou o barulho. É. Não é melhor? Porque tá bem gostoso. Apesar de que tá tudo montado aqui, é rapidinho, mas mais um pouco. Ah, não, tá vindo. Nossa, tá vindo bastante vento aqui pra dentro. Nossa, isso. Né? Ligaram aí de fora? Porque ligaram de fora. Ah, por isso que tá vindo esse ventinho bom. Que é aquela história. Quem gostar de dança, por exemplo, é uma chance. Porque esses. Alguns chamam de refugiados, mas não são refugiados ainda. São imigrantes, mas não são imigrantes porque não são bem legalizados. E esses caras vieram fugindo normalmente da guerra, vieram parar no Brasil, que é um país que até outro dia era possível conviver desse jeito. Existe um padre lá em São Paulo, na Baixada Glicério, que aceita todos os refugiados na Baixada Glicério. E muitos desses refugiados gostavam de dançar, eram professores de dança no país de origem, mas por causa da guerra, fugindo do país, eles foram trabalhar no que era possível. Então muitos foram trabalhar no mercado municipal, limpando peixe, frango, outros fazendo entrega, outros lavando prato. E a gente conseguiu reunir alguns que dançavam. De alguma forma a gente foi conseguindo conhecer. E hoje são professores de dança. Então, a recuperação da dignidade dessas pessoas, né? Você virou uma coisa maravilhosa, porque... Daí eles pediram para mandar os figurinos que eles usavam nos países de origem, e eles dançam nesses dias com os figurinos que vieram dos países. Então, vou ver se quantos poderão ir, que o local é meio fechado, meio pequeno, mas vai ser sábado e domingo. Você fotografa, tá? Eu quero ver o olhar de quem é importante nesse momento você fotografar aquilo que está na tua cabeça. Não ser direcionado, não ter um diretor como eu, chato, que vai dizer fotografa desse jeito, a luz tem que ser desse jeito, não. Faça o que der na tua telha, que esse é o primeiro olhar que interessa para a gente começar a conversar entre vocês aqui no grupo. Que dia que vai ser isso? 9 e 10 de outubro, de novembro. E é em que horário? Das 9 às 10 de novembro. É. Tá. No, é sábado e domingo. Tá. 9 da manhã, até no domingo até as 3h30, 4 horas. Quantos anos você tem? 14. De repente você volta mais cedo, porque acho que vai até umas 8 horas da noite. E acho que mas daí. Eu te levo. Daí a volta. Se eu puder, a volta é meio complicado, né? Não sei. Apesar de que vocês são daqui. Então, daí a gente leva e traz. O Mano Brown tem uma palavra bonita que ele fala assim: nós que somos do lado de cá do rio, a gente não consegue atravessar do lado dos jardins. Quem mora do lado do... Vocês, digamos, aqui seria o Tamanduateí, vai, né? Tem o Tamanduateí, vocês têm que atravessar o Tamanduateí para entrar no centro da cidade, né? E quem mora do lado de fora não é considerado um cidadão normal, né? Sempre tem um preconceito, sempre tem um olhar meio atravessado. Isso o Mano Brown tem muito claro. E ele sempre fala disso. Não se acanhe no dia que tiver que ir para o lado de lá da ponte. Vá como ser normal. Não se acanhe. Não se acanhe com os restaurantes metida besta, vitrines metida besta, carros metida besta, madames que vão te olhar de cima a baixo. Não se acanhe com isso. Porque o mundo está mudando, felizmente. Então, acho que é legal esse olhar seu daqui de Heliópolis, num festival de dança, no centro da cidade, chama Casa de Francisca, a casa. Era uma antiga casa de instrumentos musicais, do Vitali. E é um palacete reformado, é um bonito lugar. E vamos fazer história, tá? Eu vou te trazer a câmera um pouco antes para você ir exercitando, tá bom? Você tem computador ou não? Tem. Na sua casa você tem, né? Você pode descarregar na sua casa? Posso. Eu te empresto um HD, você descarrega na sua casa no dia seguinte, né? Eu vou te arranjo vários cartões para não ter problema de... Gaste à vontade. Aproveite agora e faça todas as cagadas que pintar na tua cabeça. Que depois que eu começar a olhar, falar assim, aqui está meio assim, está meio, né? Acho que faça no que vier na tua cabeça. Porque eu gostei dessa foto do prato. Ela pode tirar foto, então, nesse período, de qualquer coisa. Do qualquer que ela coisa. Achar que é interessante. Que der na telha dela. Bota a cabecinha para funcionar. Tá bom? Obrigada. E daí, então a gente vai entender um pouquinho de luz, as lentes e o sensor. Tá? Daí, a gente vai conversar com o Silvio Tendler, via Skype, que ele mora no Rio. Ele é um gordo, desgraçado de gordo. Ele... Ele... Ele é diabético desgraçadamente. O insulina e tal, mas ele não quer saber. Ele come porcaria para danar, bebe porcaria para danar. E perdeu o pé. Teve que amputar o pé. Por causa da diabetes. Por sorte, teve um médico no Rio de Janeiro que não amputou o pé, mas o pé dele não funciona. Virou tetraplégico. Imagina esse desgraçado desse gordo pesado, cadeira de roda. Tetraplégico? Não é só por causa da diabetes. Tem compressão na medula também. Não é qualquer filho. Está trabalhando. Muito. A cabeça dele funciona, fala besteira o tempo inteiro. Ele quase morreu. Ele está com 12 anos agora, digamos, que a operação dele. Quase morreu. Todo mundo... Tem 12 anos que ele está tetraplégico. Sim. E ele produz... Muito. Loucamente nesses 12 anos. A gente viajou para os Estados Unidos inteiro. A gente viajou para a Europa. Acho que isso é um tapa na nossa cara, né? Não é? Isso é um tapa na nossa cara, né? Para quando a gente pensa assim, ó... Ele não funciona a mão direito. Então é difícil. Ele não consegue comer sozinho. A namorada dele tem que cortar carne, por exemplo. Tem que cortar. Algumas vezes leva na boca dele, porque a mão não funciona direito. Xícara é assim. Dá um nervoso desgraçado. Falar, da puta vai derrubar esse café em cima do meu colo. E em Israel, em Jerusalém, as ruas são de pedra. Sabe o que é pedra? Não é cimento quebrado, não é nada disso, é pedra. A cadeira de roda para andar? Não tem, não dá para andar de cadeira. Como se fosse paralelepípedo? É, mas pior, porque são pedras redondas, né? Ah, sei, sim. Tá? Encaixadas na outra. E não dá para andar de cadeira de roda, não dá para empurrar a cadeira de roda. Teria que ter uma cadeira de roda especial para roda pneus de arma, é mais complicado. Não dá. E daí eu tinha que carregar, eu e o assistente de direção, botávamos no ombro. Eu sou magro. O outro desgraçado deve pesar uns 100 quilos, mais ou menos. Botar no ombro e... levar ele até um ponto onde o carrinho... Mas ele não sente dores, assim? Não. Porque tem gente que fala que quando sofre esse tipo de perda, de movimento, fala que sente muitas... Aquele Marcelo Yuca, por exemplo, ele fala que as dores eram terríveis, assim. Ele não... Ele não reclama de nada. Tá, não reclama de nada. Nossa. Agora, tem uma namorada maravilhosa, né? Meninos. Porque... Tem que limpar o desgraçado, né? Faz cocô e limpa como, né? Se a mão dele não funciona. Tá certo? E a namorada dele já tá há 12 anos. Não, 13 anos com ele. Foi na operação. Era aluna dele. Ele dava aula na PUC. Ele tem quantos anos? Ele tem 3 a menos do que eu, 69. Bom, e daí acho que cada um de vocês devia escolher alguma coisa dentro da comunidade para fazer o vídeo. Um vídeo já? Mas eles podem fazer o quê? O vídeo pelo celular mesmo? Pelo que? Não interessa qualquer coisa. Já sabe a luz, já entende a luz, já entende o sensor... E isso pode ser celular. Hoje pode ser celular. Né? A gente só vai discutir se quando o som for muito importante, a gente produzir alguma coisa no celular para poder ter um som melhor. Por exemplo, tem lugar que é barulhento. É possível gravar no lugar barulhento com um microfone. Sabe o microfone lapela? Chama-se lapela. E também, se a pessoa se locomove muito, é bom lapela, porque o direcional, você tem que ficar direcionando para a boca. Mas tem gente que vira assim, né? Daí o microfone não alcança direito, né? Vira para trás para falar. Tem várias pessoas. Por isso que tem um cara que chama Boom Man, né? O cara que fica com o microfone em cima da cabeça das pessoas, correndo para lá e para cá. E edição? A edição é o moço ali, ó. Tá. Que é o... Hein? Aquele moço ali... Tem que aprender a editar vídeo. É. Na verdade, assim, essa geração, eles têm umas coisas muito legais. Todos, aí são todos, né? Eles têm uma facilidade com essa questão de aprender isso. E sabe o que é bom? A Duda que fez o negócio do mutirão, não foi você, Duda? Aquele vídeo do mutirão do, do Jax? Foi você que fez? É que eles não têm medo de errar. Não, eu acho que não fui eu, não. A gente é muito cheio de... Foi. Né? A gente fica preocupado em errar. Eles apertam o botão, se errar, volta outra vez e começa outra vez. Não tem, não pode ter o bloqueio de ter medo. Por que que idoso, eu sou idoso, mas eu não tenho tanto medo. Já fiz tanta cagada que continuo fazendo. Né? Computador, errou, foda-se. Aperta outra vez e começa, né? Desliga e desliga e começa, né? Mais ou menos isso. Então, edição a gente vai trabalhar um pouquinho também. É, ele tá fazendo bastante de áudio, né, Pablo? E esse, seleção de imagens, essas coisas, você tem trabalhado bastante com isso, né? Na parte da, da diagramação do, do blog, ele tá também? Não, tá, ainda, né? ainda não. Então, a gente tem o pessoal lá do Mulheres que ficou de vir aqui para ensinar pra gente essa parte também da, da diagramação. Então tem bastante aí, acho que é o Fagner mais que tá fazendo por enquanto, né, Fagner? É porque, na verdade, falta recursos pra gente. Você tá vendo aqui, a gente meio que improvisa e, às vezes, falta um computador, uma coisa assim, pra gente trabalhar melhor com as crianças. Então, a gente tá indo aos poucos, de acordo com o que a gente pode, né? Vila Mariana é perto pra vocês, certo? Não tem lugar difícil, não. A gente não tem isso, não. Tá. Não, assim, ó, de verdade, vamos lá, assim, a gente quer fazer esse negócio dar certo. E a gente quer entrar na festinha. O que a gente fala com os meninos é o seguinte, ó, do lado de cá do Rio, como diria o Mano Brown, ou do lado de fora da festa, a gente só faz duas coisas. Ou a gente guarda carro, ou a gente faz papel de burro. São duas coisas que se faz. A gente não quer isso. A gente quer esses meninos nos melhores lugares. A gente quer esses meninos. A gente precisa que as pessoas saibam quem são. Porque não é justo que só a gente saia. Porque é legal pra caramba. Porque é uma turma legal demais. E eles têm coisas muito bacanas pra mostrar. A gente só precisa entrar na festa. Então, não tem lugar longe. Tá. Se a pessoa falar assim, ó, Andréia, tem um negócio lá em Roraima, filho, a gente vai fazer vaquinha, a gente vai passar chapéu, a gente vai vender água. Pedir caro. Não, a gente vai pedir caro assim, outro dia. Vai entrar 30 pessoas no carro da Andréia. Isso. Um dia nós fomos, hein? Acho que tinham 8 no meu carro. Assim, eu não sei como é que foi. Parecia carro de palhaço. Mas a polícia. No dia que a gente tava indo daqui pra casa do jornal, que entrou todo mundo no carro dela. É, não, eles já me pediram, professor, você vai trocar de carro? Eu falei, pô, tô esperando um dinheiro aí, vira, vou trocar de carro. Eu pensei nisso. Então, assim, não tem lugar difícil, tá, não tem lugar longe, não existe. A única coisa que a gente não pode é assim, como são todos menores, é. E a gente tem um voto de confiança das famílias. É isso, é importante. É muito legal. E a gente não traz esse voto de confiança. Então, combinado não é caro. A gente não deixa a molecada sair. E aí é mais legal ainda, que isso é muito legal a gente ver, eles dão um baile em alguns adultos. Porque às vezes adulto, você coloca grupo de adulto pra trabalhar, um se indispõe com o outro, ai, tô de mal. Belém, belém, nunca mais fico de bem. Aqui, essa molecada, às vezes eles quebram paus aqui, homéricos. Aí a gente sai, você fala de gente. Então assim, a gente consegue... Eles dão uma aula pra gente sobre isso. E a gente dá um jeito. Não interessa. Então não tem distância. A única coisa que a gente não consegue é na parte da manhã. É um pouco mais difícil porque todos eles estão na escola. Esse ano é o 9º ano deles. É, eu trabalho na parte da manhã. Então também não dá. É, o Fagner... De manhã e de madrugada, né? De manhã e de madrugada. De manhã e de madrugada, de tar... assim, né? Dormia para os fracos. É, né? Exatamente. Então, assim, mas se surgirem oportunidades para esses meninos, não vai ser a distância. entendeu? Vamos... Ou o calor de um carro apertado que vai nos impedir de chegar. A gente chega. Vamos... O carro quase inteiro. Eu dou aula em Santo André. Acabou o meu... Eles têm que tomar o trem. E tem gente que mora... Agora, com o metrô chegando mais perto, ficou mais fácil para eles. Mas antigamente, a gente morava em Capão, antes do metrô. Tinha que ir até, de metrô até... tirar essa, Até Santo André, de Capão para Santo André, uau! Mas agora tem uma linha, né? Tem uma linha agora. Tem um pessoal que mora em Vila Matilde, por exemplo, e Guarulhos, tem gente... E à noite, né? Então, 10h30, eu tenho que acabar a aula 10h30, porque dá um desespero deles saírem correndo. Isso, senão as pessoas não conseguem pegar o último ônibus. Isso. Minha mãe não dorme enquanto eu não chegar. Vocês têm um grupo do WhatsApp, alguma coisa? Tem. Tá. Pode me incluir? Lógico. Tá bom. Lógico. E daí, eu queria que... Vai ter roteiro, né? Tem que fazer o roteiro, tem que pesquisar, tem que fazer uma pesquisa, né? Tem que fazer uma pesquisa do que vocês querem documentar. Por exemplo, tem uma coisa interessante que vai acontecer, principalmente nesse governo desgraçado, que é a valorização dessa região, né? Vai acontecer incêndios daqui a pouco. É meio triste. Já meio... estão acontecendo. Hein? Já estão acontecendo. Já estão. Não, eles estão fazendo aqui. Agora tem um movimento que já começou. Que eles querem dar as escrituras para as pessoas que têm casas valiosas. E aí, só que aí eles estão cobrando um valor que é completamente... Por quê? Porque muita gente de fora vai acabar comprando. E esse gente de fora, o que que é? Das grandes construtoras, né? Sabe quantas pessoas tem aqui no Heliópolis, não, né? Pouco mais de 200 mil. Ela falou pra ele que não temos representatividade aqui. A gente não tem aqui no Heliópolis, olha só, a gente tem um pouco mais de 200 mil pessoas... pelo censo oficial, né? No extraoficial se fala em algo em torno de 280 mil pessoas. Nunca foi eleito um vereador do Heliópolis. Toda a campanha política, tá certo, candidato a presidente, governador, prefeito, deputado, cara, até candidato a tiazinha do café da Câmara vem aqui falando, então não. Agora, tem ao mesmo tempo, ainda existem grupos, resquícios de quando o ABC era ABC, tinha muitos operários que moravam aqui. O Heliópolis, ele começou em 1982, quando a prefeitura tirou 72 famílias de uma favela que ficava na Vergueiro, e uma favela que ficava ali na região da Vila Prudente. Então, eles mandaram para cá, isso aqui era um grande terreno da Sabesp, e eles mandaram da Sabesp. O que é Fabesp? Sabesp. Ah, Sabesp. A Sabesp, a Companhia de Saneamento Básico. Eles mandaram para cá provisoriamente. E por que se chama Heliópolis? Porque essas 72 famílias, uma grande maioria, era da cidade de Heliópolis, na Bahia. Tem uma cidade que fica a 2.400 quilômetros daqui, na Bahia, e a maioria era de lá. Então, por isso que o bairro se chama Heliópolis, em homenagem a isso. A gente tem hoje a presidente da UNAS, por exemplo, ela é... O que é UNAS? A UNAS é a União das Favelas, é isso, né? União, é uma união de moradores, tá? É uma ONG. Que faz esse papel político dentro da comunidade. A presidente da UNAS é dessas famílias. Ela estava entre as crianças que veio para cá, nessa primeira leva de pessoas daqui, né? é uma coisa assim. Então, e aí, se você for ver, a maioria avassaladora do Heliópolis tem menos do que 35 anos. É uma comunidade muito jovem. E a maioria é da região nordeste, norte e nordeste do país. Então, assim, existem sim os operários, mas não são uma força política. Não existe uma... É engraçado isso, não existe uma voz política organizada. É porque as facções ganhou aqui, tá? As facções são muitas, né? As muitas. Ah, eu sei. Eu só estou fazendo um comentário que a comunidade votou no nosso querido presidente Bolsonaro. É uma contradição, né? É uma contradição grande. É uma contradição grande. A cara da Duda, você no outro respeito, o cara falando. E daí vai ter o roteiro. Esse eu gosto mais dele. Quem mais? Você vai ficar na fotografia? Quem vai ficar com ela na fotografia? Você, tá bom. Quem vai ficar no roteiro com ele? Roteiro pesquisa. Duda não quer? Não. Você quer ficar na fotografia também? Não, sei lá, acho que sim. Que gravar o off. Pode deixar três? Pode. É que tem roteiro... os outros também, tá? Tem mais gente ainda que não tá aqui hoje que a gente vai ter que separar. Eu queria, na verdade, formar um primeiro grupo de trabalho para cada um desenvolver um lado. E depois rodar. Trocar, rodar. Tem que rodar. Você vai fazer roteiro também, vai escrever. Não é só fotografar, não é só no que você gosta. O que é fazer o roteiro? Só deixa eu explicar para vocês. Acho que tem que achar um tema. Contar uma historinha. O que vai ser mostrado aqui? Tá. O que, que vocês querem mostrar? São poucas linhas, na verdade. É tudo uma legenda, assim. Isso. Chama sinopse. Tá? Você vai dizer, a gente vai fotografar o problema do desgraçado do ônibus que chega sempre lotado. Eu posso fotografar, por exemplo, as peruas escolares que andam feito loucas pelo Heliópolis. Pode. Aí ela percebeu que não tem calçada, então não anda pela rua. Aí ela viu as peruas na milhão. Não, é porque, assim, você não tem ideia, é inacreditável como as peruas escolares... Ficou um calo, assim, ficou roxo aqui. É inacreditável como as peruas escolares... A gente pode colocar os problemas, pode colocar... Hein? E as belezas também. Também, né? As belezas também seriam os grafites que tem aí. Os grafites... Boa. Porque a gente está fazendo um filme sobre arte urbana. Vocês conhecem Cobra? Lógico. Eu estava entrevistando o Cobra semana passada. Sabe Cobra? Ele está indo para... Mais famoso. Acho que está indo para a Alemanha pintar um prédio lá. Mas a gente podia incluir nesse programa que a gente está fazendo sobre arte urbana alguma coisa, de repente, vocês mesmos gravarem o programa. Professora, tem uma pintura desse Cobra. Vocês entenderam o que ele acabou de falar? A ficha caiu, não? Não. É que vai demorar um pouquinho para a ficha deles caírem. É normal por isso. Por favor, repita de novo, que eu vou chamar aqui. Acho que vocês não estão entendendo a dimensão do negócio. Vai lá, por favor. Não é? Daqui a pouco, a gente está fazendo para o Canal Brasil um programa chamado Arte Urbana, tá? E o Cobra, ele começou pintando fachada de borracharia, onde ele morava, né? Ele morava em região triste, zona leste, para lá de Vila Matilde, e ele ganhava dinheiro pintando fachada de placas, de publicidade. Publicidade não. Placas, né? Letreiros. Letreiros. E ao mesmo tempo ele estudou muito. Ele estudou muito as técnicas. Ele inventava para cada borracharia ou padaria. Padaria nem tanto, mas era. Padaria era mais complicado para ele. Mas ele viveu durante muito tempo pintando placas. Só que ele estudou muito. Ele estudou muito. Ele frequentou muito pouco a escola. Não tinha condições de frequentar a escola. Tinha que pagar os custos de sobreviver. Hoje é considerado um dos grandes artistas mundiais, né? Da rua. Da rua. Quando tiveram as manifestações, tiveram vários fotógrafos que viveram na rua, né? Foram para a rua e ficaram fotografando manifestações. Hoje tem uns 3 ou 4 que são fotógrafos contratados pelas maiores revistas do mundo, porque aprenderam a fotografar, aprenderam a tomar porrada, aprenderam a tomar bomba de lacrimogênio, usavam capacete para se proteger. E esses caras hoje são chamados são chamados fotógrafos de guerra urbana. E tem uns 3 brasileiros que são super valorizados, esses caras. Então, acho que a gente vai encontrar uns caminhos para... Então, olha só, a gente tem... Já que você está falando um negócio do arte urbana, que eu acho que assim... A vida são generosidades, como as que você está fazendo conosco hoje, mas é dar e receber, né? A gente teve algum tempo... A gente fez um mutirão na escola que os meninos estudam. E tinha um coletivo de grafiteiro que tinha ficado de ir na escola. 3 dias antes, eles me ligam e falam pra Iá, então, surgiu um imprevisto e não vamos. Que eu, era? Dentro de casa, eu chorava. Mas o que era o imprevisto? É que era, então, o imprevisto era o seguinte, surgiu um evento, tá. Eu dentro de casa, eu chorava, porque eu falava, como é que eu vou falar pra todo mundo... Os alunos, a comunidade, todo mundo envolvido. Como é que eu vou falar para esse povo agora? Então, não vai ter grafite. E aí a gente achou, o desespero e tal. Eu joguei na internet grafiteiros. Aí surgiu o Cobra, o Gêmeos, isso, aquilo. E surgiu um cara chamado Fake Frazão. E eu peguei e fui atrás dos contatos telefônicos dos grafiteiros. E achei no Google. Porque o Google, se você perguntar direitinho, ele te responde muita coisa. Achei o telefone do Fake. E liguei pra ele. Nunca tinha visto o Fake, não sabia quem era. Nada, não sabia nada dele. Absolutamente nada. Cara de pau. Peguei o telefone Fake. Meu nome é Andréia, sou professora de escola assim. Cara, me salva. Eu tenho isso pra acontecer. E ele todo assim, né? Calma, professor. Mas agora, tá tudo bem. E eu, não tá. São 800 alunos, ferrou. Como é que eu vou falar com as outras? Vou te passar uma lista de tintas. Peraí, deixa eu dar mais um baseado aqui. Beleza, me manda a lista de tintas. Ele mandou, a gente conseguiu uma doação de um cartório no Ipiranga, que é tudo fundação. Aí o cartório deu a doação pra gente, compramos a tinta, porque são muito caras. São muito caras. Compramos todas as tintas. E eu fui sábado pra escola com o coração na mão, porque eu falei assim, se eu comprei todas essas tintas e esse cara não aparecer, o Pablo passou a tarde anterior pintando, porque pra fazer a um base, branco, tal, a base, assim, falei, a base. Gente, como é que a gente vai falar pra esse povo? Beleza, no dia seguinte me aparece o Fake lá. Ele foi, ele trabalhou o dia inteiro. A gente tem as imagens, né? As fotos do antes e do depois. Ele fez um trabalho lindo, mas lindo. E ele fez recentemente um trabalho dentro de uma escola, que lá o pátio da escola é assim, tem um paredão gigante no pátio da escola. Ele tirou uma foto do antes e do depois. Não dá para acreditar que é o mesmo lugar. Então, eu acho assim, porque eu tô falando da generosidade. O fake é um cara que ele faz trabalhos pelo país inteiro. Você vê o cara no Amapá. Ele veio de onde quando a gente chamou ele? Ele não tava vindo do Chile, alguma coisa assim? Eu não lembro. Não lembro. Eu só sei que era longe, não era? Ah, é? Porque ele acha que chegou... O lugar que ele mora? É. Uau! Ele atravessou a cidade pra vir. E ele é de uma generosidade com escolas públicas. E ele transforma espaços de um jeito que é uma judiação ele não ter o reconhecimento que ele merece. Então, se vocês estão... Assim, seria legal, de repente, numa dessas... É que aqui dentro da comunidade, eu acho que ele fez só o... Eu acho que... Eu não sei se tenho ele fez foto. A caliguinha também. Não, eu tenho todas. Tem? Tenho tudo. Então depois eu mando no grupo. Eu tenho tudo. É, eu não sei se ele fez uma caliguinha também. Mas se ele não fez o Atalibinha, eu não sei se eu tenho muita coisa na comunidade. Mas, de repente, valeria a pena a gente dar uma rodada se servir como. Já que você falou do gravar um vídeo, de repente, a gente dá uma rodada e mostrar as coisas do fake. Porque ele é muito bacana, ele foi muito generoso conosco. Fake foi o que fez lá de dentro, não foi? O fake foi o que fez o do... Não, depois a gente teve o coletivo lá fora. Tá. Mas o do fake é F... F-A. Não, F-A. Peraí, ele... Não, ele escreve diferente. Não, peraí, não já. Porque eu pensei em fake de fake mesmo. Mas é, acho que não é. Ele escreve diferente, peraí que eu já vejo. Mas ele foi... Tava muito... pensando que é aquela lá de fora. Que é o que ele também morava no... O Facebook dele é Frazão com S. E o fake é F... E Frazão com S? Com S. Frazão. F-R-A-S. Papo. A, tio. Frazão. Ah, tá. E o fake é F de faca, E de escola, I de igreja, K de que bom. Okay. Como é que é? F-E-I-K. Eu acho que assim, é justo. Tá parecendo o Facebook do Tom Zé. Ele lançou um álbum aí, chamado Tribunal do Facebook. Deixa eu ler. Muito divertido. Deixa eu achar aqui. Então, assim, ele é um menino que merece. O Tom Zé tem uma história engraçada. Que fui gravar um programa com ele. E o iluminador era lá no Sesc Pinheiros. E o iluminador fez uma luzinha para espetáculo, não para gravação. Uhum. Daí eu avisei o iluminador: olha, essa luz é muito fraca para imprimir. Uhum. Você não pode subir um pouquinho? É, mas o Tom Zé não vai querer. Falei: você já falou com ele? Você perguntou para ele? Porque a apresentação de hoje é mais importante a gravação. Uhum. Não é a apresentação. Porque o público, inclusive, não era cobrado naquele dia. Porque ia ser gravado, né? Daí, quando ele chegou, eu fui para o camarim e falei: José, vem cá. Tem um momento que a luz está muito baixa, eu vou pedir para subir um pouquinho a luz. Você concorda? Você resolve, Japa. Você manda. Você manda. Hoje a gravação, você que manda. Daí, no meio do espetáculo, um pouquinho antes de chegar naquele ponto, ele fala assim: olha, hoje a gente tem um cara especial que ele quer que suba a luz na hora que tem que gravar. Por isso, não se estranhem, porque quem já assistiu o espetáculo, que vai ficar mais claro do que é. Então... É, segurança. Tentando achar a transformação do Facebook. Daí, que mais? Como que é circular com equipamento aqui dentro? É de boa. Boa? De boa? Calma. Fala direito. Não, depende dos lugares. Isso. Fala direito. Não, é onde vocês... É de boa, sim. É de boa se a gente está com os meninos. Sim, é isso. Eu vir aqui, eu não sou da comunidade. Segundo os meninos, como é que é o negócio da roupa, Fábio? Você fala da roupa que eu uso, como é que é? Você tira sarro da minha cara? Ele fala assim, eu já vi é quase um rótulo, quase um... Como é que chama? Um luminoso falando, não é daqui, não é daqui. É estrelinha, brilhante, sabe? Então assim, não é bem assim não. Eu sei, né? A gente foi fazer uma caminhada com os meninos aqui. Eles levaram a gente em um determinado espaço aqui. Eu e esse daqui. É, saúde não devia. Isso. A gente piscou o olho e saiu gente de tudo quanto é lado, claro. Que a gente não sabia. Metido, então, né? Assim, é, eles foram mexer onde não deviam, do nada que nem na casa da gente. Não, a gente não vai mexer, a gente só vai olhar, gente. Então, vocês estão então. Não, é. Eu vou te explicar. Não pode. Tinha um monte de plastiquinho no chão. E é plastiquinho que parece de geladinho. Sabe, antigo geladinho? Mas, assim, não é que tinha algum plastiquinho, era muito plástico. E aquilo começou a chamar minha atenção e a atenção desse daqui. E nós dois começamos a andar assim, ó. Nossa! Seguindo a trilha, sabe? E aí tinha um negócio, mais ou menos dessa altura aqui, assim, ó. Quadrado. De cimento, de concreto, né? E a gente foi seguindo a trilha do plástico. Aí a gente tava assim. O que que tem aqui dentro? Aí, quando a gente fez essa, o que tem aqui dentro? Passou uma menina olhando. Onde tá o óleo? Aí quando a menina chegou no final, chegou mais uns 30 caras voltando. Claro. E aí esse daqui, ó, não tinha um pingo de sangue no rosto. Professora! Eu só li esse professor. Não, é só para entender, inclusive, eu filmei numa comunidade no Rio chamada Maré. É uma favela na boca da entrada do Rio. Foi onde aprovaram agora, né? É. O cursinho lá da favela. Isso. Que aprovou. Eles tinham 10 alunos. Eles aprovaram os 10 na universidade pública. Aí eu vi na TV. Todo dia a gente chegava com equipe de câmera, todo mundo, às 5 horas da manhã. E 5 horas é a pior horário, porque é troca de turno. Os que trabalharam à noite estão voltando com cheio de coisa na cabeça. Os que estão saindo de manhã não estão muito contentes de sair tão cedo. Então diz que é pior horário. Mas a gente precisava chegar cedo para começar a filmar cedo. É um longa-metragem chamado Maré, Nossa História de Amor. É um Romeu e Julieta de comunidades. O menino é de uma comunidade e a menina é de outra comunidade, namoram e acabam. Bom, depois eu trago o filme e vocês assistem. Mas daí a gente chegava, tinha que descer do carro, apagar o farol do carro. Olá. Só pegar aqueles que estão ali. Lógico. Antes de aprovar a entrada de vocês aqui, o Comando Vermelho pediu para ler o roteiro do filme. Nossa. Uau! Caramba! E aí? Vocês podem mandar o roteiro para a gente? É impressionante. Deve ter uma equipe de advogados, de pessoas, que, inclusive, que escrevem. Falaram assim, tinha um trecho no roteiro que falava que o tráfico patrocinava a arte, a cultura. Vocês podiam trocar essa palavra? Não use essa palavra. Nossa. Depois disso... Vocês trocaram. Claro. Você acha que... Queria fazer o filme. Não, vai que... Gente, vamos combinar com a pessoa, assim... Ele não está aqui contando a história. Medo, vai que... Ele não está aqui contando a história. Tá bom. Vai então. Saber. Tá bom. Trocamos. Daí, durante os... Nós ficamos 30 dias dentro da comunidade. Todo dia, de manhã antes do almoço, de tarde, passava um cara de metralhadora na garupa. E aí, turma, tudo tranquilo aí? Então, Eu acho que vocês não nos levaram em nenhum lugar assim. Aqui no Heliópolis você não vê não, isso. Não, você só vê isso no Natal, professora. É verdade, não. Ah, por que Papai Noel não é verdade? Não, não temos uma R15? Muito mais legal. Se você procurar, você vê. Entendeu? Se você procurar, você vê. Mas, por exemplo, daí a gente resolveu filmar da estrada, da Via Amarela, a comunidade ao fundo. E como as casinhas são muito pequenas, a gente estava filmando num formato menor, que é 16mm, mas como a casinha é muito pequena, em movimento, eu preferi trabalhar com uma câmera maior. E a gente colocou em cima de uma caçamba de uma picapezinha. Aí o cara olhou e falou assim: cuidado que esse negócio está parecendo uma metralhadora. A câmera com a lente virou um tripé, virou um negócio. Falei, tá bom, então eu não vou ficar em cima da caçamba, deixa o assistente lá. Mas não teve surpresa não, mas então, tem essas assim, coisas. Ó, os meninos, a gente fez uma caminhada com os meninos, tá? Por exemplo, aqui tem um negócio muito interessante, eu acho que vale a pena e você vai gostar de ver. Sabe o Ilha das Flores? Então, a gente tem um negócio aqui no Heliópolis muito parecido com o Ilha das Flores. Muito. A gente tem uma estação de tratamento da Sabesp e em volta, ao redor todinho da estação de tratamento, é um lixão a céu aberto. E nesse lixão convivem galos de rinha, porque aqui na Heliópolis tem. Não é só aqui. As galinhas que, né, que botam os ovos, 30 ovos, 10 reais, mais porcos, cabras e bodes, cavalos, rato cavalo e gente. E cavalos de corrida também. Tudo. Aqueles pongarelas assim, lá. É que o cigano deixa os cavalos mais caros pro fundo. Tudo okay. No mesmo lugar. Tudo no mesmo lugar. E de quem é esse cavalo? É do cigano. Ah, é do cigano. Tá. A gente foi. E corre lá no jockey? Não. Não é tanto. Não é tanto. Corre aqui. Corre contra outros cavalos que os caras têm aí. Entendeu? Aqui na Heliópolis mesmo. E tem pista? Não. É no meio da rua mesmo. Onde eles acharam o espaço para correr? Onde eles acharam. É que nem no Nordeste é o vaquejada, né? É tipo uma vaquejada. É uma vaquejada, né? Então, assim, tem pra mim foi muito impactante. O cheiro é muito forte, né? Pra mim foi impactante principalmente por estar ao redor da estação de saneamento básico de São Paulo. É bizarro, assim. E aí, a primeira vez que nós fomos, foi muito engraçado, porque a gente chegou, tava eu e o Fagner, né, e com a molecada, e a gente chegou, e aí começou. Aí veio um rapaz, que começou a perguntar quem vocês são. Da segunda vez que nós fomos, meu marido tava junto, e eu vi... Foi divertido. Eu vi umas galinhas assim e falei assim: olha você. Olha você. Cidade de Deus. Parece Cidade de Deus, dá uma foto boa. E o Moacir abaixou. Com a câmera tirando foto da galinha. E não olhou que no fundo da câmera tinha um rapaz praticando atividades, trabalhando. E outros rapazes indo lá conversar com o rapaz que estava trabalhando. Aí vem o Pablo de novo. Graças a Deus, sempre tem o Pablo, nosso anjo. Nosso anjo falando assim: ô, acéfala. Pede pro acéfalo do seu marido parar de tirar a foto, por gentileza, nesse momento. Então, assim, é tranquilo? É tranquilo. Você não vai ser roubado. O seu equipamento não vai ser roubado. Não. No Heliópolis. É que tem aquela bagulho que eu te falei lá, que tipo, você não rouba no Heliópolis, porque senão eles vão... Isso. É milícia, né? Entendeu? Não, você não vai ser roubado no Heliópolis, mas não é prudente, se você não for da região, você sair por aí tirando foto. Não, não, não é isso. E olhando os... Não é isso. Para esse pessoal. Para eles, eu acho que está tranquilo. Tranquilo? É. Vocês são conhecidos? Não. Bom, você resolve, né? É a ponte. Não, porque vai ter fotografia, vai ter câmera, vai ter um grupinho, né? Então, se pudesse, existe alguém que a gente pode avisar? Acho que quando a gente for começar, me leva para conhecer os caras e a gente avisa, fala, sou professor, vou fazer um filme sobre isso, vou explicar para evitar surpresas e se eles quiserem depois olhar o material também, sabe, para não ter surpresa depois de e mandar tirar do ar, umas coisas assim, tá? A gente não vai tirar fotos das atividades profissionais. De nada, é, não vamos fazer. Porque o que acontece? A gente queria, por exemplo... Essa frase ficou tão estranha. A gente queria, por exemplo, ir a um bairro. Mas isso, por exemplo, a gente não vai levar as crianças. Nenhum deles vai. Mas não pode entrar. Aqui pode. Não, pode, mas se, digamos, legalmente. Aí o Estado não chega aqui. Eu sei que o Estado. Esse é o problema. Presta atenção. Por que a gente quer ir ao bairro? A gente quer ir ao bairro exatamente por isso. Não é que a criança é permitida entrar. O problema é que só tem criança no bairro. O problema é que esse bairro funk, do jeito que a gente imagina. É matinê, né? Não, é de madrugada mesmo. É de madrugada com tudo aquilo que a gente sabe que rola no baile funk. A única coisa que a gente não sabia que rola no baile funk é que a maioria são crianças de 12, 13, 14 anos. Até menos. Porque pra gente, assim, tinha um ou outro de 12, 13 anos com a família. Mas não, os meninos falaram pra gente, não, você tá enganada. É a maioria... que tem a cidade. Não sei isso muito. Pra gente é bizarro, em Belém do Pará, eu estava fazendo um documentário, aí o pessoal falou, vamos no lugar. Era um puteiro só com meninas de 12 anos, 12 para 13. Uma casa inteira, uma piscina, devia ter umas 100 meninas, tudo de menor. Então, o problema é que fica essa pecha de que isso acontece no Nordeste. Como se isso não acontecesse em São Paulo. Mas acontece em tudo. E é uma constante, né? No Rio de Janeiro é tão comum isso. A gente tem medo, por exemplo, que é uma briga que a gente tem com os meninos aqui. Que eles falam, não, a gente vai junto. E assim, que a gente fala o seguinte, beleza. Nós vamos. Sem vocês. Porque nós não moramos aqui. A gente tem medo, inclusive, de registrar e colocar no berro, sendo que as pessoas sabem que eles participam do berro. Porque a gente mora fora. Porque a gente mora fora. Então, provavelmente, a gente registrando, a gente não coloca no berro. A gente coloca no Editoria Livre, que é o... Berro o que é? O berro é o jornal dos meninos. Ah, do jornal. Dos meninos. Chama o berro do Elipa. E aí o Fagner tem o Editoria Livre, que é a produção dele. Então, a gente provavelmente lança só na editoria, não no berro. Depende, mas depende do que for, né? De tipo de matéria. É. Se for uma matéria que traz alguma coisa de interesse para a comunidade, eu acho que deve trabalhar no sentido de que a atividade existe para melhorar um pouco a comunidade. O problema é que se a gente divulga, por exemplo, que tem só criança no baile... Por exemplo, esquece, não é esse tipo de... Isso daqui é alguma coisa, só para você ter uma olhada. Isso aqui é o lugar que a gente falou lá da Sabesp. Aqui... Peraí. Aqui é o caminho que a gente fez para ir, peraí. Só tem um, só pro outro lado. Eita. Muito bem. Ele viu só de ver meu dedo errado, já falo. Olha, aqui é o espaço. Tá vendo? A Sabesp. Aí aqui nesse dia não tinha tanto lixo. Tá vendo? Aqui ficam os bichos. Tá vendo? Ó. ficam os bichos. Olha lá, ó. A casa das pessoas com esgoto a céu aberto. É que tem mais foto, mas não tá aqui, porque tá na câmera. Eu vou te mandar. Eu te mando tudo pra você. Vocês vêm toda sexta-feira pra cá, é isso? Sexta e sábado de manhã. Sexta e sábado de manhã. Tá. Tá, mas assim, também é uma coisa que é o que a gente já falou e vai reforçar. A gente está em busca de oportunidade para os meninos. Tá. Então a agenda, a gente se adequa à sua. A gente não vai esperar que você se adeque à nossa agenda. Nós vamos, né, nos adequar à sua. Para mim já começou o fim de ano. As minhas produções já acaba agora. Estou fazendo. Você sabe o que é marcação de luz? Não. Sara, você sabe. Como é o teu nome mesmo? Cauane. Sabe o que é marcação de luz? Não, né? Marcação de luz é aquilo que eu falei de fazer o vermelho ficar menos vermelho, né? Se a luz está muito branca, vou escurecer um pouquinho. Eu estou fazendo disso de um documentário sobre essa dança que vai até o final da semana que vem. Depois já para mim já é Natal para mim. Então, e vocês ficam direto aqui? Sim. Tá. Então vou avisando à medida que conseguirem os equipamentos, eu vou ver que tipo de. Você perguntou para a gente a questão da distância da Vila Mariana. Porque Vila Mariana, eu posso conseguir algum lugar para ele aprender a editar imagem. Entendeu? Porque daí tem um maluco lá. Tem que tomar cuidado com o desgraçado, que ele cheira e fuma que nem um desgraçado. Ah, mas se ele pensar em qualquer coisinha, a gente arranca a cabeça dele. É? Não é Pablo? Não é grande. Dados, as sessões de tortura, tá tudo bem. Infelizmente, a minha profissão. Fora, a gente corta ele no couro. A minha profissão tem muito desse desgraçado aí que. Fora gente que bebe bastante. Mas um dia que eu não tenho, né? Eu bebia bastante, por isso estou conservado em álcool até hoje. Tá. Você me manda a lista. Tem fotografia deles? Fotografia deles mesmo? É. Não. Tem do grupo. Mas grupo. Porque eu não. Eu não sei o nome deles. Mas você deles. Quer individual, é melhor. Não, é para saber que. Tá, quem é quem? Quem é quem pode que... Deixar. Eu não sei. É uma ficha. A gente pode fazer e escrever os dados embaixo isso, no grupo. Isso. Você adicionou ele? A idade. É, então cada um pega a foto. É. Isso. Igual fazem em grupo quando eu pego um monte de gente e põe num grupo só. E você tem que ficar se apresentando. Oi, eu sou filho. Ah, eu saio tudinho desses grupos. Pode ser até vídeo. Me dá a idade. São todos nona série, é isso? Isso. Então não precisa disso. E o interesse de cada um, né? E o celular que tem. Tá bom. Modelo do celular, para poder ver como encaminho as coisas. Tá bom. Já parou de funcionar uma parte da tela. É o que temos para o momento. Vamos sobreviver. Está tudo certo. Uma hora vai dar tudo certo. Você pegou a Nikon um dia antes ou você pegou na hora e se virou? Na hora. Na hora descobriu coisas que eu tô com a máquina tem. A máquina é nova, deve ter uns 10 anos. É. Então é mais simples. Não, ela descobriu coisas que eu não sabia fazer. Tá. Eu vou ver a marca direitinho de verdade, eu não sei. Eu só sei que ela. Quer dizer, eu não tenho problema de patrocínio, não, né? Não entendi. Não, porque nos projetos que eu faço em outras comunidades, tem alguns que são recebe verba da prefeitura. Não, a gente é completamente independente. Tá bom. Assim, a gente recebe verba do da Andréia, do Wagner e da Luana. Sim. Porque eu levo equipamento em algumas comunidades e eu não coloco o nome do... Já aviso os caras, eu vou usar numa escola assim assado, não vou botar o nome de vocês no agradecimento porque a prefeitura não deixa. Não, a gente não tem. A gente não tem nenhuma ligação com absolutamente ninguém. A gente não recebe nada de ninguém e... A gente só recebe o espaço do céu. É a única coisa que a gente usa, então, que é o espaço. Vê, até as produções de áudio que a gente faz, a gente sempre agradece quando tem alguma coisa. Sim. Mulheres do Brasil, o pessoal do céu. Sim. A música do seu amigo. Sim, lá. Sim. Sim. A gente sempre tá. Mas é tudo assim. De verdade. Sou eu, o Fagner e a Luana. E a gente acredita nisso porque a gente enxerga a transformação desses meninos nesses meses que a gente está com eles. É visível. Está quase um ano, né? Um ano? Já está quase um ano. É. Então, assim, a gente percebe a transformação dos meninos. Mas que a gente começou a produzir, né? Percebeu que o negócio era sério. É, fazer. Foi quando a gente veio pra cá. Não, foi um pouquinho antes da gente vir pra cá. É, quando a gente veio um pouquinho antes da gente vir não, pra cá. Não, a gente teve a primeira edição do primeiro jornal. É, a primeira edição. O primeiro jornal. Lançou de... Nossa, foi no tá dia, certo. Foi no dia que a gente foi na sala. É porque, na verdade, quando eles viram, eles não esperavam. Né? Quando eles viram o resultado pronto do jornal, então eles viram, olha, isso aqui realmente dá pra ser levado a sério. É porque quando isso daqui começou, tinha assim, umas 40, 50 pessoas. É, mas... Só que aí foi diminuindo, porque claro. Não era aquilo que eles esperavam. Era porque eles achavam que ia ficar sentado sem fazer nada e ia ganhar... É porque assim, ó, essa geração tem muita a questão da recompensa imediata. É. E na verdade, assim, tem um ano que a gente tá quebrando pedra. Não, mas acho que a gente tem que ensinar que o imediatismo é igual a baforada que deu e que acabou, né? A grande verdade é assim, agora a gente tem um grupo que, por exemplo, sentou à mesa, enfim, quando que isso ia acontecer? Né? Ouvimos e fomos ouvidos por uma das pessoas que mais dá palestra aí, dentro e fora do país. A gente tem, pô, você tem 60 anos aí de estrada na fotografia, filmou com quanta gente... Conhece quanta gente viajou o mundo inteiro, você está aqui ouvindo a gente. Vem cá, vou te contar uma história. É incrível isso, gente. É sério. Eu fui fazer o DVD do Lenine. Sabe quem é Lenine? Lenine é um cantor. Ele é baiano, né? Pernambucano. Ele gosta de um baseadinho. É. Aí. Indo para Paris, na entrada do avião, quer dizer, antes da Polícia Federal, ele jogou aqui na bolsa da mulher dele. Ah, nossa, que amor! Gente, motivos para se divorciar em 3, 2, 1. E a mulher nem reparou, né? Nem imaginou, né? Quando ele chegou no hotel, a gente foi tomar uma cervejinha, ele falou, fulana, empresta sua bolsa outra vez. Quando mostrou, ela batia nele. Lógico! Eu imagino a polícia parando ela. Isso não é meu. Isso não é meu, isso não era meu. Essa é a nossa turma, entendeu? Então, leve, né? Então, e agora sim, tá vendo? Assim, mas as histórias... Poxa, você foi, andou os Estados Unidos inteiro, Europa, Israel. Quase o mundo inteiro. E hoje você está aqui conversando, conhecendo essa turma. Isso é muito legal. Então, por isso que a gente sabe investe, por isso que é legal ser independente também. E também porque estou com 72 anos, eu não vou levar minha experiência para o caixão, né? Tem que passar para vocês, né? Certo? Acho que é fundamental. A minha filha agora está morando no Japão. Vou estudar no Japão, fazer mestrado lá. eu já tinha morado lá. Eu morei 3 anos, porque tinha uns probleminhas políticos, o meu pai arranjou uma bolsa e me mandou embora para o Japão. Lá na década de 60? É. Ah, quando eu perguntei para ele, era mais fácil, ele falou super. Super. Eu só tive que trocar de país. Eu só tive que, assim, não é só trocar de país. Não é que ele trocou e foi para a Argentina. Não, meu pai me arranjou uma bolsa de estudos. E eu fui morar no Japão, fiquei 3 anos no Japão. Ah, tem uma coisa legal para contar sobre idioma. Eu sempre aprendia, ouvia falar o japonês pela minha avó, porque meu pai era ocupado, minha mãe também. Minha mãe, acho que... Ah, não, minha mãe é meio analfabeta. Ela não falava nem português nem japonês direito, porque ela veio criança, ficou na fazenda e escola brasileira não foi, e japonês também é mais complicado. Então eu aprendi o japonês com minha avó. Quando cheguei no Japão, eu estou lá no aeroporto, o pessoal da província do meu pai veio me buscar, a gente está conversando. Daí um cara me chama do lado e fala assim, vem cá, deixa eu explicar uma coisa para você. Você não é gay, né? Não. Por quê? Porque você fala como mulher. Porque o linguajar feminino é diferente do linguajar masculino. E como aprendi com minha avó, eu falava que nem bichinha. Né? Não é bem que... Eu não usava a mão, mas algumas palavras denotavam uma coisa estranha. Ainda bem que o cara me chamou no primeiro dia já. Falou, olha, cuidado que você está falando que nem uma mocinha. Deixa eu comentar uma coisa. A gente recebeu também a visita, na questão de fotografia, há um bom tempo, de um fotógrafo chamado João Castellano. O Castellano, ele trabalhava na editora 3, agora ele está em Londres, foi embora para Londres. E ele faz um trabalho muito bonito com um grupo chamado Grupo Fundação RGR. Ele fez um videoclipe dele. Então, o cara foi... O primeiro cara que foi falar de fotografia com a gente foi o João Castellano. Ele é muito engraçado. Uau! Uau! O João Castellano foi bem engraçado. Porque o Jax... Tem uma foto minha dele com ele assim, ó. O Jax é muito engraçado. O Jax era uma escola que assim, as crianças eram colocadas até começo desse ano? Começo desse ano que a gente conseguiu tirar, não? A reza. Foi na metade do ano passado. Metade do ano passado a gente conseguiu tirar, mas assim, as crianças eram colocadas em fila, escola estadual, tá? Colocadas em fila, todos os dias, separados, meninos e meninas, e eles rezavam. Eles rezavam, era bom dia, meu Deus querido, as aulas vão começar. Nós queremos com o senhor, que o senhor venha conosco. E toda quinta eu indo. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado, senhor. Não há riqueza maior que construir. Amém. E aí rezava o Pai Nosso. E de quinta-feira. Tinha um hino aí, cantava o hino. Era só quinta. Quando eu entrei, só de quinta. Então, assim, rezava essa. Tinha essa oração. O único lado bom é que a gente perdia maior tempo de aula. Não, mas na hora do hino a gente ficava zoando também. E aí a gente. E eu. Né? Nós conseguimos levar o Castellano lá. E o Castellano, fotógrafo, cobriu a guerra do Iraque, cobriu. Tá? O cara super politizado, tá? E ele termina a apresentação falando assim: ah, Deus. Que? Fala, professora, sem rir. Deus é uma mentira. Deus é uma mentira. Não acredito em Deus. Deus é uma mentira. Eu usar a forma de dominação e de poder. E assim, ó. E ele falou assim, ó. Vamos lá. Viva o capeta, o cara. Nossa. Mano, melhor foi a cara da Tamires. Eu só via a Tamires. A Tamires indignada. Que desespero. A do C? Mano, a cara da Tamires foi a melhor. Impagável. Mas ele é uma pessoa incrível. Ele é rápido, mas ele foi muito. Eu falei pra ele, eu não sei o que te falar. A Espanha reza todo dia. E você gritou que Deus não existe. E viva o Satã. Isso. E a vice-diretora da escola trabalha na igreja. Assim. Eu falei, eu não sei como que eu vou explicar pros pais, porque 90% da comunidade é evangélica. Meu Deus. É, 90% da comunidade do Jax é evangélica. Falei, como é que eu vou explicar? Porque o pai está professora, levou um cara lá, que falou que Deus não existe. Vida. Nossa, eu não sei como que eu vou explicar isso. Ainda bem que o Bolsonaro não tinha entrado. Graças a Deus. Não, ainda bem que é o seguinte, os alunos gostavam de mim, e eu acho que eles me contaram em casa, entendeu? Pode crer. Por quê? Escola sem partido também. Não, o Paulo tava... explodindo, é isso aí! Não, tem umas coisas interessantes. Mas o João Catalano foi muito. Ele foi muito bacana, foi muito generoso, né? E o vídeo que ele fez foi incrível, assim. Então, me lembrou muito. Eu quis falar disso por causa do negócio que você falou do rap. Que ele fez um trabalho muito legal com essa turma do esse RGR. Muito legal mesmo. Muito legal. Mas enfim. E aí, crianças, alguma pergunta, alguma dúvida? Alguma coisa que vocês queiram. Vocês entenderam o negócio do vídeo que ele tá falando? Mais ou menos. Eles não entenderam pra que eles vão gravar o vídeo ainda. Não caiu a ficha. Pra que? Sobre o quê? É. Não caiu a ficha. Sobre ainda. O que é que vocês vão decidir? Não, do arte urbana que você propôs pra eles, que eles tirem foto. Ah, isso depois, né? Isso é depois que a gente começar a trabalhar com o vídeo. A gente tá fazendo um programa chamado Arte Urbana. E vou ver se esse fake, a obra dele e algumas coisas mais que tiver aqui na comunidade, a gente transformar num programa. Então, isso vai demorar. Isso é vai passar no Canal Brasil. Na TV. Imagina se chegar lá e dançar uma agora a ficha caiu. Agora caiu. Deixa eu falar. Deu download? Completou o download. Mas isso é depois. Depois que você. Então vamos lá. Depois que vocês treinarem bastante, que vocês evoluírem. Deixa eu. Liga os dados. Gira a manivela. Depois que vocês estiverem bem preparados, o que ele está propondo é o seguinte: vocês façam, vocês ajudem a produzir um programa que vai passar na TV, no Canal Brasil. Nossa, agora que a minha ficha caiu! Mãe, tô na TV. Mas, por exemplo. E presta atenção: não é mãe, tô na TV dando entrevista no Datena falando: olha, eu não vi nada aqui, meu senhor. Não é mãe, isso. Mãe, olha meu documento. Mas é muito engraçado essa história de. Eu fazia comercial para televisão, né? É 30 segundos, né? Então, de vez em quando falava para minha mãe: você viu aquele filme? Que filme, né? Já tinha passado, né? 30 segundos. Então ela achava que era um vagabundo, que estava sempre tentando enganar a minha mãe, dizendo que tinha feito um filme. É, mas para fazer 30 segundos de TV, quantas horas de trabalho? Muitas. E assim, para gravar 2 minutos de podcast, levou 1 hora. Foi. Uma hora é pouco. Uma hora é pouco, né? Aí é 2 minutos. Uma semana. É, então. Eu chamei a atenção para eles aqui, ó. Deem uma olhada nas matérias de TV, quanto tempo leva. Em média, 2 minutos, 3 minutos. É. E conta uma história dentro daquele recorte. Então... E hoje, cada vez mais, as pessoas preferem ficar zapeando, né? Então, tem que ser conciso, contar logo a história, nada de ficar enrolando. Por exemplo, eu vou começar uma série ano que vem sobre um time de futebol. Não descansa muito também, não, né? Se parar, não consigo beber. Né? Só pra eu entender que não é uma coisa. Se parar, vou ficar bebendo o tempo inteiro. E a minha mulher não vai gostar que eu fique bebendo o tempo inteiro. Então, eu prefiro trabalhar e beber nas horas de folga. E daí, é uma série sobre time de futebol. É uma série italiana que fizeram sobre o Juventus, da Itália, e sobre um time da Inglaterra também já fizeram. Mas é, são três equipes. Tem uma equipe que vai ficar a semana inteira grudada no time, né? Porque tem treina, só não treina acho que segunda-feira. O resto treina todos os dias. Ele tem que ficar no treino. Mas são todos os times europeus, então? Não, não, são brasileiros. São brasileiros. E tem que viajar, grande desgraçado, né? Eu fiz a Copa do Mundo dos Estados Unidos. Eu fui o chefe de fotografia da equipe. Ah, então você viu ser campeão. Hein? Você viu que não foi lá nos Estados Unidos que a foi? Gente. Foi o Tetra, não é isso? Foi. Legal. Engraçado que eu tava filmando o Tafarel. Onde? No final do no último plano do filme. Tô na cara do Tafarel. Daí o cara chuta, o italiano chuta a bola para fora. Daí o Tafarel levanta e fala: puta que eu pariu, somos campeões. E daí ele pula. Eu tava com uma lente tão fechada que quando ele pulou, saiu do quadro. E minha assistente, que tava do meu lado, falou: Lúcio, desce devagar que o Bádio tá chorando. Num plano só. É um plano mais bonito que eu fiz na minha vida. Que legal. Mas essa assistente, a minha assistente, a Isabela, era cu de ferro, ela marcava, sabe o que é foco, né? Marcar o foco. É, tem 2,30 metros lá, 5 metros lá, 10 metros lá. Ela anotava num caderninho quanto tinha a cabeça de área, a ponta da área do lado de cá, a área do lado de cá, a cabeça do círculo central, a marca do pênalti, a trave. Ela tinha tudo anotado. Tudo anotado. É, inclusive, ela falava muito bem inglês, porque antes do jogo, a gente tem que deixar a câmera e sair. Porque tem uma varredura de... Na verdade, na época era de bomba só, né? Não tinha essa tanta preocupação com a droga. Da última vez, não. Já era só mais... Nos Estados Unidos é bomba, preocupação. E daí... Ela ficava até a última hora... Até o guarda falar, sai agora. Porque tem um tempo, né? Tem 15 minutos antes de começar o jogo, tem que sair para antes de abrir o portão. O Bádio, meninos, era considerado o melhor jogador da Itália. Ele foi bater o último pênalti. Chutou para fora. E todo mundo, assim, meio que o cara... Todo mundo confiava demais, entendeu? É como se a gente fosse traçar um paralelo, vai, bem pobre esse paralelo, mas vamos lá. É como se a gente pensasse assim, ó, o título tá no pé do Neymar, ele erra o gol. Ah, mas aí... Com certeza. É normal isso. É traçar um paralelo, entendeu? Assim, não, mas assim... Ele viveu no chão. Coitado do rapaz. Gente. Tudo bem? Tudo bem. Então, eu espero a... Eu vou fazer o grupo direitinho, tá? Colocar todos os meninos, vou tirar as fotos. Eu vou te mandar. Gostaríamos de agradecer mais uma vez ao Lúcio Codato, com captação de áudio de Pablo Silva e produção de Andréia Dresca. Bom, o Berro de Lipa vai ficando por aqui e até a nossa próxima edição.